Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Bom dia! Este é o Antena News. E também era capaz de... Comentador desportivo e relatador. Apresentador. Escritor. Um grande nome na comunicação portuguesa. Artur Agostinho morreu hoje aos 90 anos de idade no Hospital Santa Maria, onde se encontrava, internado já há uma semana. Artur Agostinho foi também apresentador de programas de televisão, como Quem Te Viu e Quem Te Vê. A capacidade, o direito, o poder de imaginar o que nós estamos a fazer sem dar a cara. Como é que o Artur fez a transição da rádio para a... Central de Fukushima volta a libertar material radioativo pelos reatores 2 e 3. Já ontem a pressão no reator número 3 havia aumentado, até porque eu já havia considerado libertar deliberadamente fumo radioativo para libertar a pressão, tentando assim evitar uma explosão do reator. Não planeado, fumo começou a sair primeiro do reator número 2 e depois do reator número 3. Recorde-se que já neste domingo foi dada a garantia pelo governo japonês de que a central de Fukushima, Daiichi, não voltaria a funcionar. Continuam os bombardeamentos na Líbia, mas mesmo com escalada internacional, Muammar Gaddafi continua a ganhar terreno. Ontem foram mortos 40 civis pelas forças leais de Gaddafi, noticiava o canal árabe televisivo Al Jazeera. Avança também a agência europeia Reuters. Ao mesmo tempo, vários países pedem um cessar-fogo imediato. Ontem foram a China e o Brasil. Enquanto isso, um avião das forças aliadas caiu na Líbia, mais precisamente um avião norte-americano. A Turquia diz que nunca apontará armas a Gaddafi. O Brasil pede um cessar-fogo tão depressa quanto possível. A China tem uma posição mais firme ao ser contra a intervenção militar aliada. Já a Bolívia, na voz do presidente Evo Morales, pede que seja retirado o prémio de Nobel da Paz a Barack Obama. Já anteriormente, a Venezuela se havia manifestado contra a intervenção militar aliada. Ontem, 10 pessoas foram detidas no Chile, enquanto se manifestavam contra a presença de Barack Obama naquele país. Fecharam a jornada em grande. Os encarnados do Sporting Benfica bateram ontem por 5-1 a equipa do Passos de Ferreira. O único golo dos matarrelenses, que jogaram em casa, foi marcado na própria baliza por Lionel, jogador do Benfica. Destaque ainda para os últimos dois golos da partida, o 4 e o 5-1, ao minuto 82 e ao minuto 91. Os dois golos foram marcados pelo internacional português Nuno Gomes, que entrou já no decorrer da partida. Ao regressarem a Lisboa, o autocarro dos encarnados foi apetrechado no Porto. Duas anos antes, o Sporting de Braga batia o Rio Ave por 1-0. Com um golo solitário do internacional português, Hugo Viana, ao minuto 73. E para fechar, a pior canção do mundo. A ser verdade, esta canção lança mote para um estudo, certamente. A prova de que o ser humano tem uma especial predileção por aquilo que é mau. Chama-se Friday e é da adolescente norte-americana Rebecca Black. São os próprios internautas que a classificam de pior canção de sempre. O tema foi lançado na passada semana. Tem uma batida ao estilo de Justin Bieber e outros jovens cantores norte-americanos e é interpretada por Rebecca Black, de apenas 13 anos. Apesar de ser considerada a pior canção de sempre, o vídeo de Rebecca Black já foi visto mais de 30 milhões de vezes e é um dos temas mais adquiridos no site de venda de música iTunes. Ao navegarmos pelo YouTube, encontramos várias versões, covers, deste tema que, relembramos, foi lançado apenas na semana passada. Escute um pouco e diga-nos o que acha. Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva está de volta mais logo às 8 da noite, no Desporto Antena.